hoje eu criei coragem pra te ligar. Mesmo sabendo que você não vai atender, queria me desculpar por só te fazer chorar. Mil desculpas por só te fazer sofrer. Hoje eu sei o quanto eu errei. Solidão, solidão, eu sinto nessa hora. Você me faz tanta falta. Não consigo esquecer. Você me faz tanta falta. Ainda quero amar você. Quando eu te ligar, só quero que você me perdoe. Prometo te amar pra sempre. Não vou mais fazê-la sofrer. Quando vi você indo embora, eu chorei. Não pude fazer nada, pois era sua decisão. Mas já era, eu pedi, fiz por merecer. Agora sinto sua falta, eu sofro demais. Hoje eu sei o quanto. Solidão, sinto nessa hora. Você me faz tanta falta. Não consegui esquecer. Você me faz tanta falta. Ainda quero amar você. Quando eu te ligar, só quero que você me perdoe. Prometo te amar pra sempre. Não vou mais fazê-la sofrer. Quando eu acordei, não vi você do lado. Senti meu coração quebrar em mil pedaços. O motivo da sua partida não consigo entender. Se tudo que eu fazia era pra agradar você, ter você de volta é tudo que eu mais quero. Mostrar o meu amor, o quanto ele é sincero. Me dá mais uma chance, me tire dessa solidão. Vou provar pra você que nosso amor não foi em vão. Como eu queria sentir o gosto do seu beijo. Nos lençóis da nossa cama ainda ficou o seu cheiro. Não sei se eu mereço passar por tudo isso. Quero você de volta, ter o amor que eu preciso. Você se vai e nem quis saber aonde vou. Meu pensamento está em você. Juro que tentei te esquecer, mas não vá, meu amor. Você me faz tanta falta. Quero amar você. Você me faz tanta falta. Não consigo esquecer. Quando eu te ligar, só quero que você me perdoe. Prometo te amar pra sempre. Não vou mais fazê-la sofrer. Não, não. Não vou mais fazê-la sofrer.